quase 2000 anos se passaram, em que o mundo se encheu de resplendor. Na cidade pequenina de Belém nasceu Jesus Cristo Salvador. Ele veio tão humilde, pobrezinho, pra salvar a humanidade pecadora. Um lugar nas estalagens não achou, o menino repousou numa humilde manjedoura. Até hoje recordamos esse dia e dizemos com alegria: é Natal, vamos cantar. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, demonstrando seu amor, veio ao mundo nos salvar. Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, e agora com o Pai no céu está. Aguardamos com ansiedade sua volta. Ele mesmo prometeu vir nos buscar. Só que agora não terá mais sofrimentos, mas virá buscar a igreja redimida. Os remidos de alegria vão sorrir, pois com ele vão subir para viver a eterna vida. Até hoje recordamos esse dia e dizemos com alegria: é Natal, vamos cantar. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, demonstrando seu amor, veio ao mundo nos salvar.